Juliette 1000, sem tráfego reportar agora na final da 0, tá, reporte fora do solo com proa do litoral. Mike Juliette 1000, vento 180 graus, 12 nós. Vai decolar a proa com vento sul, Mike Juliette 1000. Uma alfa, uma escuta aguardando coordenação. Mike, Juliette Romeu. Do farol de Tapuana, me escuta, reporte vertical. Reportar a vertical de Tapuana, Mike, Juliette Romeu. Lima Cruz Zulu, mas tem escuta agora. Através de farol de Sapuã, Mike Juliette Romeu. Transfere 1935 ao controle, até volta. Até volta, Mike Juliette Romeu, 1935. Romeu Lima, Lima Alfa, Salvo Salvador. O senhor não possui o plano aqui do senhor no sistema. Só tem escuta aguardando para a costa. Solo Gol no 256 para Natal. Está com a informação, Romeu. Copia. Solo 256, informação, Romeu. Só tem escuta aguardando para a costa. Mantém. Negativo, não possui chamada. México, abraço, prossiga. Excelente, aguarde o Romero Cabral, informação com o Romero. Bono 256? Bono 256, trapa 4. Afirma. Bono 256, autorizado, aeroporto de Serra Brava, Serra Golf. São Gonçalo, Natal, via Bono 0, nível 370. Cola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponda 5564, controle 120, decimal 8. Afirmativo, senhor. Estamos autorizados, então, para Natal, Serra Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo. Via Zulu 10, decolando a 10 com curva esquerda, na saída Puga, transição de Par. 5564, ao transponder, deu controle, fica em 120, decimal 8. Devido à turbulência, de lá para cá, agora há pouco, solicito o nível 410 para Natal, o senhor pode coordenar? 410, ciente, mas a gente está aguardando a coordenação, agora no 256. Obrigado. Chega ali, Lima Cruzou. Negativo, a gente está aguardando a autorização do plano aqui do satélite. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, pronto, 4. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado, Sierra Whisky, Delta Lima, cola da pista no 7, ingressando no corredor sul, no litoral sul, a 500 pés. O transponder 01165, controle 120, decimal 8. Correto, só corrigindo agora a nossa frequência do controle 119, decimal 35. São dois a bordo no 44. Gente, o Romeu Cabravo, para acionamento, chama a torre, 118, decimal 95. Acionamento autorizado no 44, chame e pronto, o Romeu Cabravo. Não possui o plano do senhor no sistema, até escuta aguardando, Lima Lima. O 256 solicita pushback, aguardando a correção do senhor aí para o 410. Já autorizado, Gol no 256, o nível 410, para Serra Brava, Serra Gomes. Autorizado então, o pushback também está autorizado? Tá firme, nível pushback chama para ataque, Gol no 256. Vai chamar. Vamos lá, que leva o som, deixa eu ver se está autorizado pelo menos. Negativo, mais curado no fone. Negativo, aguarde nova autorização. Segunda 256, temos a bordo 115, 3 de autonomia, Fortaleza. Segunda 256, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próxima ponto de espera, chama turno 18, pessoal 95, altímetro 10, 18. 10, 18, ponto de espera da 10, vai chamar turno 18, 95 via Índia, 1256. Salvador, Gol 1256, boa. Gol 256 autorizado, alinhada decolar, pistão 10, vento 190 graus, 190. Deve decolar, alinhada decolar, Gol 1256. Bravo, confirma intenções de decolagem a partir da, do pátio ou da pista? Perfeito, agora não há tráfego em aproximação para a pistão a zero. Reporte fora do solo do pátio 4 com proa do farol de Tapã. Romeu, acho que é bravo. Vento 190 graus, 109, ajuste 1018. Chaneamento 315, formação em curso Romeu. Tá, Papa 4. É o Chaneamento 315 autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Mótica. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. Usando o barulho, se você quiser, a rota do plano de voo, decolagem, está aqui, está bom, se quiser, curva direita, vai dar Tael, Leda, a tronca do plano de voo, controle 120, decimal 8, eu chamo a minha prisão. Poxa, né, metra 315, cotejamento correto, chamo para pushback, essa não. 256, decolada Zuno 6, 1935, bom voo. 1935, bom trabalho. Confirma, é 1288, 1208 ou não? 1935. 1935, obrigado. Romeu Escabrão passou Itapuã, chama 1935, até a volta. 1935. Boa tarde, Gol 964. Gol 964, boa. Ajuste 10, 18. Autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 129. Ok, pouso livre na 10, Gol 964. Caso receba tráfego à direita, helicóptero a 500 pés na linha do litoral, sem interferência no seu pouso. Ciente, obrigado. Alfa, prossiga. Comandante, a gente está em coordenação, ok, pro seu plano. A gente não pode liberar antes de ser autorizado pelo Centro Recife. Então, infelizmente, o senhor terá que aguardar esta confirmação. Estamos tentando aqui, dois operadores buscando o plano de três tráfegos que não chegaram pra gente. Infelizmente, terão que aguardar até a autorização do Centro Recife. Foi um sistema aí que tá falhando. Assim que tiver a autorização, a gente para, ok? Bruno 964 no Solos 21, libere na Fox, chame 21. Libera na Fox 21 no Bruno 964. Salvador, boa tarde. O gol 1885 para 67, embaixo do trabalho. 1885, boa tarde. 1018 na JUS, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 1-0 nosso. Vini, pouso 1018, 1885. Uniforme, Prato 4. Mike Bravo Uniforme, autorizado, Serra Novembro, Tango Romeu, via rota do plano de voo, nível 160. Decola da pistão no 7, curva esquerda, saída Momo, o transponder 5420, controle 119, decimal 35. Para o táxi, chama a torre, 198, decimal 95, Mike Bravo Uniforme. É a cidade Juliette, é o 964. Pono 964, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, 11, 985, solas 24, chama 211. 211, 8. Juliette, nome autorizado, cruzamento do campo, reporte. A final da 28. Siga via litoral e reporte final 28 livre. Reportará final 28 livre, Mike, Juliette Romeu. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Seu chalé 6142, pronto, corre. Muito. Boa tarde, tá 3193, tá assistente da informação, Romeu, pronto, cópia 360, Galeão. 3193, informação Romeu, aguarde o número 2 para 4. Poxa, leve 142, pronto, 4. Tá 3193, pronto. 3193, tá pronto. Tá 3193, autorizado, Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5005, controle 119, decimal 35. Leão, confirma de rota 360, decolar a pressão 0, primeira curva direita, terceira do El, Leda e Rumi. 5005 é o transponder 1935, controle. O TAN 3193. TAN 3193, protegimento correto, chama para feedback acionamento. Pátio 5, para o táxi. Pátio 5, para o táxi, agradeço. Bravo, a bordo, 4-6, abandono 5-8 na via, abandono 5-8. Chame na papá, o Mike Bravo Point. Papá, Mike Bravo Point. Superou 2-8, Mike Juliette Romeu. Reporte Buraquinho, Mike Juliette Romeu. Reportará Buraquinho, de Buraquinho autorizado por a direta Camaçari. Mike Juliette Romeu, confirme, tá seguindo pra Camaçari, né? Pra Camaçari, eu sobrevoo Mike Juliette Romeu. Então, Mike Juliette Romeu, mantenha a minha escuta. Com sobrevoo a 500 pés. A 500 pés sobrevoo, Mike Juliette Romeu, já próximo de Buraquinho, pode curvar à esquerda. Afirmo. Autorizado, curva à esquerda, Mike Juliette Romeu. Papão, Mike Bravo no fone. O transponder 5024, controle 119, decimal 35. Autorizado a alinhar e manter pistola 7, Mike Bravo uniforme, reporte pro decolagem. Manter pistola 7, Mike Bravo uniforme. Gente, Lima Lima Alfa, para acionamento, chama a torre 198, decimal 95, altímetro no 018. Lima Lima Alfa. Autorizado, chame táxi. O Xenia 3-1-5 no 1 para puxa acionamento. Xenia 3-1-5 autorizado, chega acionamento, chama para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, Juliette Romeu, 1935 está presente. 1935 está presente, Mike Juliette Romeu. Passava o Lima Kilo Zulu para a cota. Lima Kilo Zulu autorizado para o Afonso via rota do plano de voo, nível 090. Colada pistuna 0, curva esquerda, saída lotar. Transponder 5025, controle 119, decimal 35. Lima Kilo Zulu. Excelente, livre acionamento. Lima Kilo Zulu, chama para o táxi. Lima Lima Alfa, chame na papá. Pronto, 6142. Xané 6142, autorizado. Recife, via alta do plano de voo, nível 350. Colada pista 1-0, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju. O código transponder 5013, controle 119, decimal 35. Pesada Recife, no nível 350, decolada 1-0 com curva esquerda, Pouca, Caju, Upper Zulu, 1-7, até Potro. O transponder 5013, controle 11935, Oxaner, 6142. Oxaner 6142, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Vou chamar quando pronto, 6142. Papatango Lima Kilo Zulu, táxi autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. É 3-5, ao solo. Pra ser, senhor. Chamado para o pushback. Estamos amarrando, eu quero tirar aqui o Miguel. Gente, chamo quando pronto novamente, mantém a posição, vou chamar 3-5. Afirmo, mas eu acredito que eles estão recolhendo agora, senhor. Gente, mantém a posição aguardando, 6-3-5. Aproximadamente 2 minutos, será a nave do pátio 3, já vai, tá aqui certo. Afirma, até o posto tá Papa Tango Lima, aquilo Zulu, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Pátio Uninja. Próxima ponta de espera, chama a torre 1-8, decimal 9-5, ponto de metrô 1-0, 1-8. Amador, o TAM 3193, puxa acionamento. Qual o portão, TAM 3193? Portão 2, o TAM 3193. Gente, mantém a posição aguardando, é o número 2 no setor. TAM 3193. 3. TAM 3195, autorizado, puxa back acionamento, chama para o TAC. Autorizado, chama para o TAC, TAM 3195. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3560 LS da 1-0. TAM 3560, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão a 0, vento 1-8-0 graus, 1-2 nós, ajuste na 0, 1-8-3560. 1-0, 1-8, TAM 3560, autorizado, pouso na 1-0. Aqui o Zulu mantém o ponto de ferro. Paz, Lima Lima Alfa. Lima Alfa, atento à possibilidade de ter turbulência do Airbus da TAM que pousou na pista 1-0, quando pronto, autorizado a decolagem 1-7, vento 1-8-0 graus, 1-0 mais. Torre Salvador, o Azul 2771 no arsenal do localizador, já avisou com o campo. Azul 2771, no continuo de aproximação, aguarde a autorização de pouso. 2771, sim. 3560 no Solos 35, libere na Fox, chame 219. Fox 3560. TAM 3560, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa reportará da Juliette. Tudo 771, informação de tráfego. Um barão decolou da pista auxiliar, não interfere na sua aproximação. Pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós. Deixa o tráfego livre, pouso 2771. Para o taxi, o Xanem é 305 com 158 a bordo, 4h30 de autonomia, Alterra Galeão. Qual autonomia? 4 horas e 30. O Xanem é 305, taxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 em Índia. Próximo ponto de espera, chama turno 18195, altímetro 0018. Para o Xanem, taxi, próximo ponto de espera, turno 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde. O Xané 6326, está no localizador da 10. Sente o Xané 6326, ajuste no 08, continue a guarda de autorização de pouso. Guardando autorização, 6326. 6193, após o ingresso do aeroporto da companhia no portão 4, livre pushback, chama para o táxi. Portão 3193, livre pushback, chamará táxi, ciente da aeronave para no portão 4. Belo pouso. Belo pouso, comandante. Sente, 6326, tráfego da Azul, tocou a pista agora, guarde pista livre. Azul 2771, solo aos 39, liberando o eco 211. 1211. Liberou na eco o 2771, solo. Azul 2771, alfa aqui, parte 3, atento aos sinalizadores. Confirme a posição. Alfa aqui para parte 3, tem posição prevista aqui, entra a aérea, não disponibilizou. Fica atento aos sinalizadores. Gente, 1271. Gilete, meu. Já 35. Sabe os oxinalizadores do 271? Mantenha o ponto de espera. Lançamento de mais duas aeronaves para pouso. Xané 6326, solos 41, chame Fox 211. Xané 6326, ataque autorizado via Alfa, reporte antes da ataque 6 Juliette. Mais pouso autorizado, pistola 0. Ok, tem livre pouso, pistola 0, 1018, azul 41, Monobi. Voo 2008, GDF. Voo 2008, ciente do tráfego, reporte no externo, ajuste no 098. Vai reportar. Rota 3193 para o táxi com 1803 horas e 40 Guarulhos. Tá 3193, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Índia. Próximo ponto de espera chama a torre 1198 decimal 95, altímetro 1018. Ajuste 1018-1895, tá 3193, boa. Gol 2008, continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego precede azul, curta final agora, quase tocando a pista. Vai lá. Quatro no meio, no solo 45, chame 211 na Fox. 211 na Fox, obrigado. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, chegou na final? Após autorizado ali, aí mantém, está no zero. Paulo Salvador, é o 6326 antes da Juliette. Solos 47, na Fox chame 219. Na Fox 129, voa, voa 2008. Xané 6326, Juliette, portão 01. Pela Juliette para o 016326. Azul 4116, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 4116. consciência exatamente nessa pressão que nós passamos aqui. Vários buracos ali. Afirma, afirma. Tá, tá aqui Alfa, próxima época. É, mas tá... tá crescendo. O 2008 está sendo autorizado, Alfa Juliette para portão 8, fique atento a buracos na taxiway Alfa, próximo a taxiway. Alfa Juliette, livre do 8, gente, próximo taxiway, tem buraco não, obrigado. Alfa Juliette, portão 3. Obrigado. Salvador, Xané 6321. Xané 6321, prossiga. Gente da Serra, autorização Brasília. Xané 6321, autorizado aeroporto de Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Decolada pistuna, zero curva direita, saída árvore, transição elétrica. Código transponder 5053, controle 120, décima 8. Bom, 35, Bahia. O transponder 5053, controle 2058, Oxalé 6321. Oxalé 6321, protegimento correto, já para a pista de transporte. Correto, galera. 8110. Clear line up and wait, Oxalé 6315. Mantenha o ponto de espera inicialmente, 3193. 93. Qual o horário do plano, acho que é outro forma? Oxalé 6315, clear to take off, runway 10, wind is 190 degrees, 13 knots. Clear to take off, runway 10, Oxalé 6315. 3193, após o avião, clear e mantém pistão no zero. Após o avião, clear e mantém no zero, tá 3193. Da Rocha da Uniforme, autorizado Vitória da Conquista, nível 065. Cola da pistola 7, curva direita, corredor axé, restrito inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle Salvador. Após segue via rota do plano. O transponder 5017, controle 120, decimal 8. Decimal 35, 1935. Acho que é data uniforme, o cotejamento correto. Qual o número de pessoas a bordo? Oi, sim. Para acionamento, chame a torre. 1-1-8-9-5. Acho que era outra forma. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 180 graus, 129. Iniciando, 3193. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu tava Delta Uniforme. Tóxica, Delta Uniforme, pátio 4, autorizado acionamento, chame táxi. Pátio 4, autorizado acionamento. Chame na Oscar. Oscar Delta Uniforme. Decola 55-1935, bom voo. 935, obrigado, 393. Uniforme autorizado, aliás, e decolar, pistão na 7, vento 180 graus, 109. Oscar, Delta Uniforme. Dado a galera, decolar, pistão na 7, de avião, para a busca Delta Uniforme, decolado 57, direita, no Axé, restrito a 1000, 1935, controle, bom voo. Solo o Oxanerme, 142, puxa o estacionamento portão 5. Oxanerme, 142 autorizado, se tiver questionamento, chama para o Zé. Vamos dar a conta aí. O meu Charlie, se recanto 4. Capitão, o meu Charlie, se recanto 4.